Estamos direto em Santa Pá, confirme, gente, sua descida. Afirmo, iniciando agora a descida para Serra Novembro, Bahia. Desce em Santa Pá, reporte situação do 4500 para 4500 para 3. Só 40 sua identificação. Comba 40, contato radar, 69 milhas nordeste de Salvador, vai na proa de bom, para se está chegada, reposta no dia de descida. Então, 31 mais 0, aciona identificação. Dessa vez, chegada a Mari para nível 060, ou ajuste no 03. Controle do net uniforme papá, passou o 045. Passamos o net uniforme papá, frequência livre. Sim, obrigado. Até a próxima. Taco Data Fox, aciona código 0135. Mantenha-se em condições visuais via corredores ou ajuste no 013 e após ingressar no corredor Interlagos. 0 vento, 120 graus, 120. Olhar a prisão de colagem no 0, voo no 620. Na 6314, estamos sempre o Recife, na frequência 126.85, alterna 126.45. 265, alternando 245, aqui na 6314, obrigado. Meia 0 decolou 44, controle Salvador 208. 208, boa no meia 0. Controle Salvador, boa tarde, vou no meia 20, passar 1407, pessoa da Pucajamo. Vou no meia 20, contato radar na decolagem, suba via saída da Puca para nível 370. Subindo 370 via Puca no meia 20. Sané 6210, cancelado as inscrições de altitude em SAP, voando após o SAP 366, desço para 2500 PES, o ajuste no 093, autorizado sinal Renato para pistão 0. Autorizado o sinal 6210. Voo no 620, autorizado Romeo Fox 018. Autorizado Romeo Fox 018, voo no 620. A Patrão Goiânia Delta Fox para ingresso no circuito, sempre torre na frequência 118, decimal 95. 119, Delta Fox, obrigado. Oi, boa, Patrão Goiânia Delta Fox. Goiânia Delta Fox, boa tarde, sinal pista no 7 autorizado. Boa, sinal no 7, Eco Delta Fox. 5245 no 620, boa. É 6210, negativo, mantém o CRV do 366. O Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, pouso autorizado, pistão no 7, vento 110 graus, 12 horas. Livre, pouso no 7, Eco Delta Fox. O 40, desça para 4 mil pés, o ajuste 1013. Boa tarde, está 3145, ponte espera da 1-0, pronto. 3145, o elemento de decolagem 1-0. 120 por favor. A 3190, cancelada as inscrições de altitude em Tapo, desça para 2500 pés ou ajuste na 013, autorizado sinal RINAV e reposta passando pela vida 366. Ok, 2500, restrições, informarei na final a RINAV, zona 0, obrigado. Colono 0, já 31 no Pacífico. Estabilizado, 6210. Rotina 6210, completa a estimação, chama e torre na frequência 118, 3695. 3695, até mais. Corre, Rotina 6210, na final estabilizado, boa tarde. Rotina 6210, continua a aproximação, vários pistas livres. Guardado, 6210. Eco Delta Fox 8, Polo ao 54. Zero, pouso autorizado no zero, vento 110 graus, 149. Esse é o pouso 110, vai ser 62, 110. 145, decolou 55, controle Salvador, 3145, contato radar na decolagem, suba via seda da EL para nível 360. Via da EL 360. Só 40, autorizado voar na próxima RV da 367. Utilizando na final, Renato, no 0, 7310. A 3190, com sete decimação, chama e torre na frequência 1118, decimal 95. 1895, boa. E Salvador, 3190, estabilizado na final, Renato, no 0. 3190, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Na sua escuta, 90. Falou 5-6, libera direito, 2-1, 1-1. Confirma, 6-2. Falou 5-8, libera direito, 1-2-1, decimal 1-1. Decimal 1-1, obrigado. 3-1-9-0, agora se pista livre. que o Delta de direcionamento, chama intacto. Falando direto. 31190, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 1, 0 graus, 149. Livre, pouso, pistão no 0, vento 3190. Salvador, boa tarde, passarei 2231 no ponto de espera pronta, avistando a aeronave nacional. Sim, 2231 após o pouso, o Airbus atualhar e manter, pistão no zero. E após o Airbus, o pouso, ali mantendo, 2231, informa que não mantém o gradiente, ok, na subida? Gente, cumpra o perfil mínimo da saída. Veja. Sim, Delta táxi até o ponto de espera, táxi papá. Só 4-0, após bom, foi atrasado pela CNV 367. Pegou aquilo dela, acelera e manter, pistão no 7. Sou 3190, solo 1900, libera a direita, solo 121, decimal 10. Saia 2231, decolagem autorizada aqui, sono 0, vento no 20 grau, sono 21. Iniciado, 31. Fiz 1945, chame sempre a receita na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 25, 1, 2, 2, 3, 5, obrigado, beleza. Nazaré 2231, Vicolô 03, controle de Salvador 1208. 1208, boa tarde, 31. Tole, Salvador, boa tarde, passarela 2231. Passarela 2231, contato radar na decolagem, sua via saída 1 para nível 160. E parou 160. a Zena informa que não cumpre o perfil, confirma, tem 3.000? Patrulha 2231, inicialmente mantém a 3.000, aguardando o Sirena. Sirena, seu escuta. Delta? Sim, aguarde um minuto para decolagem. 40, autorizado a RNAV para pista na 0, o agente na 0 no 3, aposto passando sem revida 366. No 3, ó. 40, autorizado a sinal RNAV para pista na 0, o agente na 0 no 3, aposto passando sem revida 366. Meu senhor, Agostinho, mantenha-se em condições visuais. O agente Salvador 1013 não atrapa o desconhecimento do controle reportado. Decolou a 104, controle Salvador 1208. 208, tá vendo pra fila dela. A Romeu, Romeu Fox 7, não precisa. Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, desça, mantenha a frota para o da barra, desça para 500, vai, o agente no 013. Batalha do 3231, controlado de pressão, subiu para nível 160. Ok, então subindo no 602231, e se houver possibilidade de coordenar por hora de barreiras direto, magnética 300. Patrulha 2231, patrulha desativada na proa de Momo, aguarde direto de cima. Ok, então vou no Momo aguardando destino, 2231. Espera o controle. Papa Palinho, Papa Mike, prossiga. Pono 169, autorizado o ingresso, decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, 149. Livre, alinhar e decolar na 10, gol no 169. Confirme pessoas a bordo. Trabalha para Lima, Papa Mike. Mantenha-se em condições visuais, hoje em Salvador, 10, 13. Confirme a dispositiva que estamos contando. Filhinho, Papa Mike, reporte no Través de Veracruz. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor, Kilo Delta. Papa Tango, Vitor, Kilo Delta. Contato radar na decolagem, se pode ver saída Arboruno para nível 100. Arboruno 100, Vitor, Kilo Delta. Tango, Vitor, Kilo Delta, vai Arbor da presente. Arbor da presente, Vitor, Kilo Delta. Já está livre aí, então? Passa lá as instruções, fica pelo Delta. Ah, aguardando. Batamos direto na forma papá, prossiga. Papá, papá, a gente estava durando 0-1-3. Livre São Paulo nível 1-0-5, reporte fingindo. Papa Romeu, meu número é suíte, prossiga. Tem que ter uniforme no corredor Veracruz, no 1510. Romeu, meu número é suíte, confirme código alocado. Câmera foi instantaneamente, Cação. Decolou 08, controle. Comandador 1201. Controle 1201, 08, voo 1169. 5, bom serviço, Romba 40. Romba November Switch, que prossiga via corredores. Pode ser Salvador 0013, já posso ingressar no corredor Interlagos. Tem Papa Mike, reposte no outra vez para da barra. Toma Fox Fest Lima, reposte através do Tatu. Olha, Papa Tango Vitor Kilo Delta, modificada a presença, licita 1-0-5, nível final. Estimado de pouso 9-4-5, apura direto para o destino da presença 280, Vitor Kilo Delta. Abatango, Vitor Kilo Delta, plano IFR cancelado às 1909, submantenha nível 1905, autorizado de destino, copiado, estimado de pouso 1945. Entre Vitor Kilo Delta. Controle, gol 1169, decolou, saída da EL, máquina. Gol 1169, contato radar na decolagem, subavia saída da EL para nível 360. Autorizado 360, 1169, alguma prova direta? O 1169 autorizado para a de Leda. O que lembrou? Foi de Leda. Leda? Oi, Salvador, muito boa tarde. Rumba 40, passando. O Rumba 40 pouso autorizado, pistando 0, vento 1-0 graus, 149. Seja o pouso 1-0, Rumba 40. Para 050, 1-0-3, ponto 5, pode pintar para o 1-0-3. Ou 1966 autorizado para o estado. Autorizado, estado. É, na verdade, tinha pro no 366, se for possível, vou 1966. Ou 1966, mantém pro de estado, pode estar para você, 8366. É, pode estar para 366, obrigado, bom. Ah, Romeu, Romeu, Fox Fest Lima, controle? Ah, meu esposo, eu posso fazer isso. Qual Papá Lima, Papá Mike, reposta do visual com local de pouso. Passou, passando através do parque do Pico Azul, com o meu Fox Trot Lima. Com o meu Fox Trot Lima, para ingresso no circuito, também torre na frequência 118.95. Camará, torre 1895, Romeu, Fox Trot Lima. Oi, de Salvador, meu cordial, boa tarde, papá Romeu, Romeu, Fox Trot Lima. Romeu, Fox Trot Lima, chame Farol de Itapuã. Ah, afirmativo, vai chamar Farol de Itapuã. A inserção é por direto, parte 5 especial, Romeu, Fox Trot Lima. Gente, Romeu, Fox Trot Lima. 3894, centro da Eurotoque. A 3894, acima de identificação, gostaria de chegar da Mari para nível 060 ou ajuste na 013. 040, solo 1431, corrigindo, à esquerda, parte militar, especialista, estacionado. 699, decolagem autorizado no 0, vento 110 grau, 34 nó. Autorizado, alinhado e decolado, azul, 69 no máximo. Gol 1162, chama centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 122 decimal 35. Voo 1169, chama centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Afirmativo, 2235, 1169. Sinal de parada da Capuã, o Romeu Fox Trot Lima. Romeu Fox Trot Lima, ciente, aproxime direto pátio 5. Afirmativo, direto pátio 5, Romeu Fox Trot Lima. Eu olhei o Papa Mike e bloco da mãe. A Papa Palinha, o Papa Mike, você caixa livre. Livre, galera. Comandante, boa tarde, que é 999 da Azul, decolou na sua escolha. O meu November é Suíski, repórter Visual Casa. Repórter Visual Casa, November é Suíski. Azul 6999, contato radar na decolagem, sobre a via saída da EL para nível 320. Da EL 320, posso falar direto, Leda? Prezado, Azul 6999. Vá. Tango Vitor Silo Delta, agora é 40 milhas oeste de Salvador, serviço radar encerrado, para serviço de informação de voo e alerta, centro Recife, nas frequências 126.0, tornando 128.8. 260.222, 3 para aquela data, grave. O 699 pode ir direto, Mótima? 99, agora coordenação. Controle, o November of Chris solicita... coordenação com a torre para pouso na pista 1-0, possível. A palma do November é Suíski para ingresso no circuito e chame torre na frequência 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5 para ingresso no circuito, November é Suíski, obrigado, boa tarde. Meu foco será de Lima, aproxime parte 5. Confirme posição, meu foco é de Lima. Ah, gente, eu não estava aluno, hoje frequenta ali. Sou Salvador, Papa Romeu Nova Cris, que está na proa da Ceasa, visual com campo, solicita pouso na pista 1-0, se possível. Pouso na pista 1-0, toque aí metido. Pouso na pista 1-0. Gente, chame sobre a Irmã. Chamar sobre a Irmã, o November of Christmas. Abatão Gosta Gurfier, aciona identificação. Vai na prova de etapa para interceptar a chegada. Autorizada descida para nível 070. Hoje em Salvador, na 013. Boa de etapa. Passada 2231, estamos sempre recife na frequência 126, decimal 0, alterna 126, decimal 8. 2262, Salvador, November Osquiz, está na vertical da RMA. 1645, a sua identificação, dessa vez chegada a bordo para 4 mil pais, ou ajuste na 013. Ok, seguindo via bom, até 4643. Ou 1645, livre de desvio, posso atender? Pode voltar, voar direto do Servidor 366, não? Ativo o Servidor 366. Direto 366, obrigado. Ou 1645, apenas confirmando, negativo o Servidor 366. Negativo 366? Voo 9645, negativo, servido 366, livre, desvio e aposta certa. Ok. Você copiou o controle? Copiou, tá, seguindo o via agora. 060, 3894. 3894, cancelado as inscrições em etapa. Desça para 2500 PES, o ajuste na 013, autorizado a RNAV para pista na 0 e a participação do servidor 366. Liberado a restrição, tá? 2500, 06919, sendo sempre recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 25235, obrigado. 1366, eu vou 1166. Vou 1166, completa a aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295, vou 1166. Salvador, boa tarde, voo 966, 3 milhas do 372, avisou. Voo 966, continue a aproximação, guarde pista livre. Guarde pista livre, voo 966. Voo 966, November Alpha, November Alpha, November Oscar Whisky, solo 2-1. Nossa, como é que deu essa liberação, chame táxi. Nossa, como é que é, que liberacionamento, chame táxi. Confirme para a torre. Grupo Tassi, reporte na Oscar de Show, time turno 013. Gol 1166, pronto. Gol 1166, torre. Liga 1166. Gol 1166. Autorizado por pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 nós, ajuste o altímetro 1-0, 1-3. Autorizado por pouso, pista 1-0, gol 1-6. Ingresso, reporte aliado pronto, Papa Romeu, Oscar McDowell. A 389-4, reduzo o teste para 1709. Reduzindo, são 3294. Direita 94, complete a aproximação. Chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, são 3294. Em Salvador, boa tarde, são 3294, final da 10. Está 3894, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1-0-1-3. 1-3, está 3894. Gol 1-1-66, solo foi 2-2, chama o solo Salvador no 2-1, decimal 1. 2-1-1, gol 1-1-66. Papai Romeu, Oscar Mike Yankee, livre o táxi, reporte na Oscar, ajuste o altímetro no 0-3. Oscar, Oscar Mike. Final do NTP Blue? Acima de 0-0, Oscar. Referi, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 2-0 graus, 1-0 na. Livre pouso na 1-0, 3-2-9-4, tem o tráfego. Delta, Oscar Mike Yankee. Papa Romeo, Oscar Mike Delta, decolou 29, chama o controle de Salvador em 120, decimal 8. 1208, grave, senhora, até a volta. Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Oscar Mike Delta, decolou com o voo na direita. O corredor achando meu pé e o carro passando através do farol da barra. Autoriza direto, senhor Manache? Exato. Grato, chama 20 milhas então, afastado. Papa Romeu, November Oscar Quincy, Mike, repórter na Quebec. Desça para 25000 pés, ajuste no 013. O 645 está liberado da restrição na posição ITAP. Correção, na posição Pelo. Pós Pelo, está autorizado o Serra Victor 366, final do procedimento. Ok, direto para 25, pós Pelo, ou a Serra Victor 366, ou 645. Direito 94, sala 31, libera direito, Salvador, no 21, décimo 1. Direito 21, obrigado. Azul, Base 591, Lima, tem captura no 0. Lima tem, no 0, captura no 0. Serra continua descida até 2.000 pés, ajuste no 0, 3, Luna, Pro, Edito, Luna. Serra, copiou? Confirme o controle, é o que você quer. Desce para 2.000 pés, ajuste no 0, 1, 3, vem na Prodiduna. Prodiduna, 2.000, reporta na estabilidade. Próximo isso, aguarde. Ten 3290 send to level 050 via my arrival. 050, flying direction. Negative, sir, maintain my arrival until we come to the intersection. Serra Vitor 366, autorizado o procedimento, gol 6400. Sim, foi autorizado. Autorizado o final do procedimento, passo estabilizado. Pode liberar na pista. Isaac? Torre, Salvador, 1869, próximo ao ponto de espera, 90. 1869, mantém o ponto de espera. Mantém, 1869. Papá Romeu, November... Papá Romeu, Oscar, Mike Yang, decolou os 34, chama o controle de Salvador, 120, 8. 1208 para o Yankee. Azul 2591-34, chama o controle Salvador 120-8. 208, obrigado, bom trabalho. Controle, o Oscar Maquiaque. Controle, o Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee. Quem se andar nas proximidades do farol de Itapuã, está mantendo o meu pé do Senado 0133. Gente, Mike Yankee está em voo local, corredor Axé. Tendo meu pé, você vai até outra vez do farol da Barra? É, a intenção é permanecer nesse setor aqui, entre Itapuã e o farol da Barra, no máximo. Então você vai manter a linha do litoral à sua direita. Afirmativo, mantendo a linha do litoral à minha direita. Controle Salvador, Juliette de Papapá, início a descida. Juliette. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2591, saída Coral. Coral deu um contato radar, serviço de vigilância, ascensão nível 160, saída Coral. 160, Coral 2591. Mike vai manter 500 pés até Cairu? Serra Vitor 372, com a pista vista, voo 645. 445, complete torre, 98 decimal 95. 395, TG. Gente, novembro foi isso aqui. Fantástico, torre, o voo 645, está no Serra Vitor 372, embaixo travado e com a pista vista. Voo no 645, continue a aproximação, aguarde pista livre, bag da companhia iniciando rolagem, ajuste ao altímetro na 0, 1, 3. Ok. Uma prova mais chamada de pouso em Cairu. Papá, uniforme, Mike, uniforme, livre o táxi, reporte na papá, ajuste altímetro na 0, na 3. Uniforme. 306, está em identificação, desce ao nível 050, passou vigilante. Via chegada Mário. 050, via Mário, azul 42, já. Você falou que o seu modo Charlie está intermitente. O Lima Papa Mike na escuta para o regresso. Você quer fazer qual coordenação? 5, autorizado com 0, vento 120 graus, 139. Livre de posição 90, voo 7, M45. Vamos lá, escuta o regresso. Controle, eu acho que a Mike tem para o regresso. E sente mais quem que a curva pela esquerda, vamos passando através do farol de Itapuã. Informativo, autorizado abandonar rio para a linha de pé? Obrigado. Mike, me informa, ingresso no 7, reporte aliado pronto. Abandonado aliado pronto, de forma. Transição elétrica no perfil, vigilante. É no perfil, na árvore ou na transição elétrica. 1869. É, controle, o azul 4206, após o start, autoriza voar a Serra Victor 369. Azul 4206, atenção que eu vou aí, o Sérgio 368 após o TAP. 368 após o 4206. Então 3290 está autorizado a descida até o 2500 pés, Ajuste no 013. Após a posição ITAP, só tem condição de voar o Serra Vista 366? Solo 39, libere à direita, chame o Solo Salvador, no 21, decimal 1. Direita, 21, 1, obrigado, boa tarde. That's right, take it. Estabilizou o órbito do Serra. Estou precisando completar o final do procedimento, visual para a pista, o Serra. Corre, frequência 18, decimal 95. 895. Controle de Salvador, boa tarde, com 9094, centro de informação e uniforme. O 9094. De chegada à margem, descida até o nível 050-9094. Descida à margem até o 050, voo 9094. Eu ativo, via chegada à margem. Minha chegada, Mari, o voo 9094. 90... Oscar Mike Yankee, chama a torre, frequência 118, decimal 95, Oscar Mike Yankee. 118, decimal 95, Yankee. Pronto, serve tráfego na final da pista 10, em voo IFR. Romeu Oscar Mike Yankee, reporte na vertical do farol de Itapuã, ajuste de altímetro na 013. Cortarei vertical Itapuã, Oscar Mike Yankee. Me deixa na reporte táxi. Romeu Foxtrot Lima.